Mari, desça para 3 mil pés, altímetro 1019, permanece vigilância. Para 3 mil pés, mira 19 na Mari, 9459, portão 7, táxi livre. 7, livre, 3859. Completo LS, chama no torre agora, 1118 decimal 6. Estabilizado, chamará ao 118.3, graças ao bom dia, 1106. 86, 86, frequência da torre. Compuso 1605. Torre Salvador, bom dia, 1605. 1605, tráfego visitado, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 190 nós, informa, pista opera em toda extensão. Afirmativo, passando simples, abaixado e travado, dá livre o pouso, 1605. controle, o Papa Papa Mike Eco Delta. Siga. É, prazer em situação, senhor. Copiado Mike Eco Delta, chame torre 118 decimal 6. Delta. Torre Salvador, um bom dia, o Papa Papa Mike Eco Delta. Mike Delta, bom dia, autorizado gerar base pela direita da 197, reporte gerando base, trem de pouso baixado travado. Passará gerando base, trem de pouso baixado e travado. Solo 29, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 219, o 605, bom dia. Salvador, bom 605, está livrando via Eco, nossa escuta. 605, táxi livre, portão 3. Para o 3, livre, nossa escuta, no 605. Tango Zulu, bom dia, prossiga. John Centeno, Serra Novembro, Golfo Tango, aguarde cópia da autorização, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, cópia. São Kilo, está livrando nível 200. 3304, bom dia, senhor identificação. Autorizado voar direto Bonf para a chegada Bonf. Desça para o 040, altímetro 1019. Permanece vigilância. Ok, desce ao 040 na proa de Bonf, com 1019, então 3304. O controle, 118.6 torres, o POB 05, no FAT 5 chame a torre quando pronto para iniciar o ataque. Juliette Tango Zulu. Pressione identificação, prossiga na chegada Bonf, desça ao 050, altímetro 1019, permanece de nós. 19, desça 50, está 3663 na chegada Bonf. Papá, o meu Alfa Indiabrava chamado para iniciar a postagem. Chame táxi, Alfa Indiabrava. Camará para o táxi, Alaska Bravo. Mike Delta, Solos 33, livre táxi para o 44. Estacionar, livre frequência. Mais o 400, tráfego 10 para 9 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, passa 5.600 em ascensão, é um Papa Alfa 32. Prossiga para 2.000 pés, autorizado ELS, reporte localizador, altímetro 1019. Ajustado meio 19, 2.000 pés, reporte estabilizado na 400 Gatão. Ponte Espera da 1-0, lá torre 286, bom voo. Papai Romeu Alfa em Diagrama. Tá, autorizado, Ponte Espera da 10. Autorizado a acionar, reporte táxi 45. Autorizado táxi via Papá, reporte ingresso pista na festa. Bravo, autorizado a linha, decolar a pista no 0, vento 190 graus, 08 nós. Foi Natal. Um, dois, três, bom dia, Guarulhos, aguarde cópia, prevista subida Gole, coordenada El, transição Diné, subida prevista, aguarde cópia. El Diné, aguardando cópia, obrigado. Da 3-4, para a Benfica, ou 1-0, obrigado, chegada mais. Completo a LS, chamando a torre 198 decimal 6, 9400. Letang Zulu, mantém a posição prevista para decolar de 3 minutos. Alfa India Bravo decolou de 3 nós, controle 119.35. É, já 935, Alfa India Bravo, braço, bom dia. Realmente. Oi, Salvador, bom dia, tem 9400. Então, 9400, traje conquistado. Check trem autorizado, pouso pista 90, vento 180 graus, 08 nós. Pista opera em toda extensão. Poxa vida, pois na 190, está baixado travado, está no 9400. Para decolagem, Tubal 280, saída Momo. 280, Momo. Quando possível, senhor, amenizar nosso atraso, se eu puder adiantar nossa proa direto lá para Teresina, eu agradeço. Aqui vão os tráfegos aqui da terminal, coordenaremos o Alfa de Bravo. Obrigado, amigo. Negativo, fui ele. Ok, obrigado. Pronto. 923, Guarulhos 360, Peruísque 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El, transição de Né, controle 119.35, aciona 5032. 7360, aprovado São Paulo, Guarulhos e a Peruísque 50, decola 10, primeira curva direita da El de Né, 1935, controle 5032, transponda. Chame para o estacionamento, 1923. Chamará, obrigado. Confirmando, senhor, o senhor recebeu o vento de causa? Sempre travessa pela direita. Gente, solo 121 decimal 9. 219, bom dia. Bom. Sua esquerda, táxi até o pátio 3, da 9400. Pela quilo para o pátio 3, 9400. Ito 5, ao ingressar na terminal IOS aqui de controle em 120, décima 1. Afirmativo, ingressar na terminal IOS, 120. Alfa India Bravo está autorizado direto Petrolina da presente, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo, direto Petrolina, muito obrigado. Parada aqui, só o parte 3. Os 10 sinalização. É. Informação do centro Recife, o Papa Romeu Alfa India Bravo. Faz Petrolina, Petro Zulu 90. 20. Confere. Zulu, muito bom dia, de Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, submantém 100 na saída Momo. Juliette, Tango Zulu. Nível 50 atinge, mantém, dá 3663. Prossiga para 3000 pés, 1019, altímetro 3663. 3000, 1019, dá 3663. Inicia a sução para 1709. 1709, 3663. Olha o 3304, interceptou o localizador. Completa o ILS, chamando o torre agora, 198 decimal 6, tá 3304. 18 6, 3304, bom dia. Pode descer 2000, tá 3663. 4 no mar, esta limpou 100, ao entrar 170, controle em 20 decimal 1, para secado 9. Estou localizado a 3663. Torre Salvador, bom dia, o 3304 está estabilizado no ILS, baixado e travado. Recife, 12685, alterra 12545. 12685, 2545, tenham todos um bom dia. Também, Rodas. 25, alterra 12545. Juliette Tango Zulu da presente, propõe a mudança, prossegui 085, estima localidade 1315, através do lençol 1255, Juliette Tango Zulu. Inglês, ajuste 1019. Ok, obrigado, 9605 da chuta. 0085. 5, o portão nivelado de Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Três completa, chamando torre 1 noite, aí, meia. Obrigado, depois. Ô, Solo Salvador, bom dia, tá 3859. Salvador, muito bom dia, tá 3663, na sua escuta, o ILS. 3663, continua a aproximação, número 2 para pouso e fomos pista para em toda extensão. Vento variando em 220 graus até Cogina. Vento 240 graus com 8 nós. Mais pista ali. Quem está aguardando? Informação agora da torre. Operaremos com a pista 28. Reprograme aí a chegada CARI. E da presente está autorizado o ar direto CARI. O 3454 para o ILS da 28. Da presente voa CARI. Para o ILS da 28, está 3454 e desce até uma centena. Confere. Afirmativo, operamos agora com procedimento ILS Zulu, pista 28, tá 3454. É, muito obrigado, tá 3454. Bastante, às vezes encaldando no limite, tá? Obrigado, pessoal. 5, equipamento é Papa Alfa 32. Tá 3454, centro, tráfego. Ainda o vento variando de 230 graus até 280 graus. E 5 nós a 16 nós. Fala, cara. Confirme? Caso de aproximação perdida em frente, conforme? Afirme. Caso de remedida, segue em frente só para 2.000 pés. Pode, obrigado. O táxi livre, portão 2. Portão 2, 3304. Perdido, tá 3603, 15 de cauda. Tem a proa, chame controle 119 do 135. Canal 35, obrigado.